Once on the ground at 3 times, making it runway to your right. That's via Alpha Kilo 813 position 5 Lima. roda sistema zero, com aderência, subida São Bruno, transição ótima, via Tranquilo 1-0, Sabaté. Adiciona 5-2-3-7 e o controle 1-2-0, décima 8. Direita, subida Arbor 1, transição elétrica, Yazulu 8, Aquino DCT. Aquela 5253, controle 110, sinal 8. Yeah, 5 feet. Aqui é ponto de espera, reporte pronto, 3004-1176. Fazer a média da companhia 1, direto de Liente, portão 08. Boa noite. motor, sequência 18, última ala do 5. Roger. Centro Zero, solicitado pelo Centro de Vídeo. conexão, retirando com a Bruna. Esse é o telefone para 2010. Você está disponibilizado na final da LS de 3, 2, 9. direção com 1 na transição da sul. Controle 120, última 8.